27781 na 3 Romeu, posicionamento. Reporte táxi Azul 27781. Livre, chamando pelo táxi. Júnior, gol 1645? Gol 1645, possível. Gol 1645, Recife, no 3325, alterno no 3395. Ok, 3325, 3395, boa tarde, 1645. Para o táxi Azul 2781 com 70, 3 horas e 15, Salvador. 70, pode? Afirmo. Táxi é pátio, pátio 3, pátio 1, Índia, ponto de espera, torre 1 no 895, ajuste no 012. Pátio 3, 1, Índia, ponto de espera, 895. Azul 0012, Azul 2781. Azul 2714 para posicionamento 4. 2714, reporte táxi. Reporte da táxi. Passa a posição onde mantém nível de voo 150, serviço radar terminado. Elabora o controle Aracaju na sequência 120 decimal 3, Azul 2712. Ponte Mandela 50, controle Aracaju 202, boa telefone. Cinco, sua unificação via chegada a Bonf, desse manter a 4 mil pés. Ajuste altímetro 9012. Costa Azul 2781, no próximo Ponte Zero, no zero próximo. Azul 2781, autorizado a linha de hipótese no 021, 00 graus e no 09. A linha decola, Azul 2781. Para o táxi, da 3283, 1803, Rumo Verdade. 3283, cruzar o táxi, Índia, ponto de espera da pista no 0, TR, no número de 95, ajuste no 0, 12. Controle 1208, obrigado, até a volta. Segue a 2 da TAM, Pátio, Índia, ponto de espera, torre 1895, ajuste ativo no 0 no 2. Vai seguir o Airbus, Pátio, Índia, quando o ponto de espera, 1.8, 9.5, 2, 7, 1.4, Controle, Salvador, uma boa noite, Azul 2781, Aero Eletro, faça 1100. Azul 2781, contato o radar da decolagem, mantém nível de voo 200 via saída água. 200 via saída. Fala que não tem condições de cumprir o gradiente ATC. Azul 2781, desconsidera essa restrição, estou autorizado, ele... Projeto nível de voo 200, após 2000 pés, curva à direita na proa da posição elefa. Ok, então está autorizado 200 direto e após 2000 pés, direto elefa. Azul 2781, muito grato. Boa tarde, 3197, informação Mike, autorização Galeão, ponte 7. 3 autorizado em AID, decola a pistola 0, vento 1, 0, 0 graus, 1, 2, 2. Azul 2714, onde fica? Azul 2714, autorizado a linha, e manter pistão a zero até a relógio do tráfego à frente. Ali mantém o 2714. Saída da El, Lida e Rumi. Decola pistão a zero, primeira curva direita. Aciona 5506, frequência do controle 120.8. 3-0 Galeão, nível 3-4-0, torna número 5-7, multo. Decola 10, curva direita da Eulia Durant. 5-5-0-6, transponder e controle 208, 3-1-9-7. Transponta 3-1-9-7. Transponta lá. Uma 3-7, acione em discussão. Controle 1, 3-0, disse mal 8, bom voo. 3-0, 8, 3-2, 3. Obrigado, boa noite e feliz dia do controlador. Obrigada, boa noite. Sete 4, autorizado, viu? Colapso na 0, vento 0, 9, 0, graus 1, 3, 2. Livre decolagem, 1, 2, 3. Uma 37, contato radar a 57 milhas, sudoeste do Velho Salvador. Mantém o nível de voo 090, 137, foi a posição onde 137. Salvador, boa noite, tem 3-2-3, passando 2.900 na árvore, elefa. É 3283, contato radar da colagem, submantimento do voo 360 via saída árvore, transição elétrica. 360 via árvore elétrica, 3283. 4, decolado aos 49, chama controle 120.8 do voo. 1208, o 2714, parabeniza, feliz dia do controlador a todos. Obrigado, pessoal aqui da torre agradece. Controle azul 2714. Azul 2714, contato radar na decolagem, submanto nível de voo 180 via saída mundo. 80 via MAMU 2714. 0705, desce para 2010, ajuste 1012, reporte localizador, Liz Elétrico, estamos 0. Voo 705, voo 012, autorizado para 2010, tem nível ILS, 7.0, reporte estabilizado. Dois oito três, chame sempre Recife no 28, décima 8, alternativa no 26, informação foi para o SAM 3283. Via Pátio Índia, ponto de espera 2895, ajuste ao altímetro 0012. Pátio Índia, 2895, 197. 1-1-895. 1-1-895. SAM 3283, controle Salvador. Salve Salvador, muito boa noite, Golo 705, aproximação da 1-0. Golo 705, autorizado pouso 1-0, vento 090 graus, 1-3, vai. Golo 705, depois autorizado, tá, 1-0. Controle, SAM 3283. Prossiga. Passando 1-0 na sua escuta. Afirmativo, agora sim. Chame sempre Recife 928.8, alterna 126.0. 228.260, 3283. Obrigado e parabéns pelo dia de hoje. Obrigado. Ground Benoit, Airport Gold 022, on stand number 11, KNH1011, requesting clearance to Lisboa. Ground 022, November is information, stand by, copy 1 minute. Standing by. Tudo 7 no 4, após Momo, voe direto barreiras. Após Momo, direto barreiras. O 27 no caso. Autorizado a linha e manter pistão no zero. A linha manter no zero, pistão no zero. Solo Manante, gol 1099, informação novembro, pronto para a porta em São Paulo. Número 2, aguarde, gol 1099, informação novembro. Portugal, direito 2, right, copy. Portugal, 022, clear, to Lisboa, Lima, Papatango, Lai Alpes, 10, then Natal, November Tango, Lima, then open November 873, after that, charge of flat 10 routes. Quadrilha 410, Puka Departure, Zipa, Transition. Puka, Papa, Uniform, Charlie, Alpha, Departure, and Zipa, Zulu, India, Papa, Alpha, Romeo, Transition. Take off on 10, first left turn, call code 5512, Tentando Departure Control, 120 small hits. So we are going to Lisboa via Upper Zulu 102 Natal, Upper November 873, flight level 410, book departure Zipa transition, runway 10 with the left turn, squawk 5512, departure frequency 120.8, Air Portugal 022. Flight Deck is correct. Please confirm me as to open the good territory after as a flight on the route. For November 873 via flight on route at Portugal, 022. Feedback is correct, and let's push back and sell out at Portugal 022. We'll call you back for push and start at Portugal 022. Fala, Salvador, muito boa noite, Roma 705. Roma 705, boa noite, Alfa, Juliette, função 02. 705, Alfa e Juliette, do 02. O 099 para Confins, no Pedro 21, nível 360, saída Ardor, Alessa, após você tem Nitsubo e é o conforme da rota. Então você tem o Pedro 21 seguindo o conforme da rota. Então quando a pista no 0, primeiro curva direita, aciona 55197, controle 120, décima 8. Antônio 360, que é Upper Zulu 21, decola a pista no zero, primeira curva direita, saída árvore, transição elefa, depois desce o disco. O transpolio 5597, controle 1208. Sobre 099, reporte foto. Quanto é agora, 099? Usar inicialmente restrito, após 2003, voe direto da Elba. Posição esquenta, Brasil da Elba, obrigado. Afirmativo, em caso de falha, após 1 a 5 milhas e afastado de Salvador, autorizado a ascensão a nível de voo 340. Nonassete, tráfego esperado, subir mantenha nível de voo 340. Livre agora para 340, 3197, obrigado. Pede o controle, autoriza a proatividade do 3197. Autoriza, Lida, tem 3197. 7-1-4, chame sempre Recife, 1-2. 8-8, alterno, 1-2-6-0. 1-2-8-8, alterna, 1-2-6-0. Vai chamar o azul 2, 7-1-4. Parabéns a todos. Obrigado, bom voo. Salvador Airport, go 022, box back number 11, request push back and start. Clear, push and start, airport 022, come right, taxi. Clear for push and start, we call you, ready for taxi, airport, go 022. Zona 97, chame Centro Recife no 3325, alterno 133.95. Ground Air Portugal 022, request taxi. Air Portugal 022, clear taxi via main airport and taxiway India. Hold the short runway 10, better position, call power 18195, Q181012. Taxi main apron to India and holding short runway 10, holding point runway 10, wind ready 18 decimal 9 or 5 NH 1012, Air Portugal 022. Bono 168, sem identificação dessa via chegada Mari até 3 mil pés de altímetro, 1012. Chegada Mari até 3 mil, 1012, pode atuar, tá? Autorizado, Bono 168. Muito boa noite, Air Portugal 022, ready for departure. Portugal 022, can you line up and take off runway 10, wind 090 degrees, 120. We fall on up and take off runway 10, Air Portugal 022. Boa noite, 866, sem identificação, dessa via chegada Mari até nível, até 4 mil pés. Altímetro 0012. Acionou via chegada Mari 2, até 4000, boa noite, ou menos. Portugal 022 airborne 20 call over the approach frequency 120 decimal 8 bit travel. 120 decimal airport, Portugal 022, muito obrigado, até a próxima. Sir, boa noite, airport, Portugal 022 airborne from runway 10. And Portugal 022, raise the contact flight minimum safe level 410 via book of departure. My name is maintained flight level 410 via book of departure, airport goal 022. Bono 168, desce mantenha 2000 pés, autorizado sinal ILO check strip, sinal 0, informe estabilizado. Bono 168, desce para 2000, sinal estabilizado no X-ray. Bono 099 com 181 a bordo com uma linha de 6 horas e 20, Montana Campinas. Bono 099, táxi via Pátio, Índia, ponto de espera, torre 118195, ajuste altímetro no 012. 712 no ajuste via Pátio, Índia, ponto de espera, no 0, acima a torre 295, Bono 099. Tempo, formação November, Galeão, eu estou no vendo 857, nível 360, para dar o líder 1, local pista November, número com direita, aciona 5522, controle 120.8. 137, controle. 137, serviço radar encerrado 62 milhas nordeste de Salvador, mantenha nível de voo 090. Chame controle Aracaju 920, decimal 3. 9, autorizado a alinhar e decolar pela 0, vento 1, 0, 0 graus, 1, 3, 2. Rota 0, 0, 0, 0, 9. Zero-two-two, call now, receive center 126.85, if unable, 125.45. Receive center 126.85, if unable, 125.45, and watch go 0-2-2. Parte 66, deu para 2000 pés, altímetro 1-0-1-2. 2000, 1-0-1-2, boa noite, 66. Boa noite, 1099. 1099, contato radar, Subavia Arbor, nível de voo 360. Subavia Arbor, 360, voo 1099. Subavia Zona USP, voo 1168. Voo 1168, torre 118, sinal 95. 395, boa noite. Boa noite, eu vou 1168, 2 milhas para o Índia Serra. 1168, autorizado pouso piscina 0, vento 090 graus, 129. Livre pouso piscina 0, vou 1168. 866 autorizado final ILS X-ray pista 10. Tente autorizado ILS X-ray 10, boa noite, mãe mesmo. Possibilidade elétrico, gol 1099. Possibilidade elétrico, gol 1099. Obrigado. Mostrando em Salvador, muito boa noite, tem 358, marcando 195, dono 50, comandante. Tem 358, sendo identificação dessa via, chegada a Mário até 4000 pés. Altímetro 1012. 4000, 1012, possibilidade de voar noturna. A do ITAP, tá 3858. ITAP, 3858. A 866 estabilizou? Tem mais cheio, estabilizaram no 866. Houve 1-1-8 decimal 95. 895, boa noite. Bona 099, chame sempre o Recife na 288, alterna 126 decimal 0. Chama Recife 288, alterna 1260, vou 1099. Boa noite, gol 1866, baixar travado, final 1-0. Gol 1866, boa noite, tráfego avistado, autorizado pouso, pista 1-0, vento 090 graus, 129. Gente, autorizado pouso 1-0, 1866. O número é do portão 62, hein? 6, ou 962.